Vivo pensando em você, que conquistou meu coração. Com esse seu jeito de me olhar, me dominou. Por mais que eu tente esconder, eu não consigo evitar. Mas esse seu jeito de me olhar, me dominou. Me leva pra cama, inflama de amor. E leva contigo, meu bem, me chama que eu vou. Me leva pra cama, inflama de amor. Me leva contigo, meu bem, me chama que eu vou. Pensando em você, que conquistou o meu coração. Com esse seu jeito de me olhar, me dominou. Por mais que eu tente esconder, eu não consigo evitar. Pois esse seu jeito de me olhar, me dominou. Leva pra cama, inflama de amor. Me leva contigo, meu bem, me chama que eu vou. Me leva pra cama, inflama de amor. Me leva contigo, meu bem, me chama que eu vou. Leva pra cama, inflama de amor. Me leva contigo, meu bem, me chama que eu vou.